Terminou no pátio 3. Correção, chama para ingresso no pátio 3, o American 229. Ok, American 229, autorizado o reboque e chamará para ingresso no pátio 3. Mantendo a escuta. E você, Rogeliza? Lima, Papa Mike, bom dia, prossiga. Notificado do MG, para o ponto que é o rei, que é o meio único, alocado de aluno, pacífico, da minha cidade. Está autorizado a prosseguir direto Del Rey, Lima, Papa Mike, 510, reporte final para o posto. Reporte final, Papa Mike. Na 6250, desço para 2000, país 2107, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2017, autorizado ILS para reportar, 6250. Forte no farol de Itapuã, Charlie Juliette November. Treino na Federal, passe aproximado da final de 3 milhas da 97. Tapa Romeu Inter-9 alto, pouso autorizado na pista 97, vento 160 graus, 0 nós. Livre pouso na 7, Índia na Liberal. Charlie Juliette, novembro controle. Lima, Papa Mike, controle. A escuta. Fala na aeronave, mantendo 510, está próximo ao Del Rey. Não está na pista do controle, o indicativo é Charlie Juliette November. Ok, vai ficar atento ao tráfego da mesa, graças a Deus, vamos lá. Bono 648, sendo centro Recife, na frequência 125, decimal 45. 2545, bom dia. Bom dia. Charlie Juliette, novembro controle.

Romário e Juliette, nós vamos no farol do Japão? Ah, tem. Gente, reporte no Através da 35. Voltar na Através da 35, não é? Diga. Esse reporte no farol da Barra, Papa Mike. Salvador, bom dia, tá 3191, informação Quebec, Galeão. Quebec confere, autorizado Galeão, conforme rota do plano de voo nível 340. Decola pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, após voo Aleda, posição Irume, Índia, Romeu, uniforme Mike, Índia. Transponder 5532, controle 1208. Salvador, Galeão 340, pista 10, com curva direita, saída da El, Leve Irume, conforme rota. 5532, transponder 208, controle. Procedimento correto, reporta pronto, número 05. Guardará, obrigado. Gente, o Charlie Juliette Novembro, reporte pro 360 para regresso. Gente, zero, autorizando o táxi Alfa, após Juliette, ingresso Bate 1, posição 02. Alfa Juliette, Bate 1, 02, do Chané 62, 0. Com 62, bom dia, acione identificação autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 050. No localizador com o campo verde. S39 está minha torre em 1895. 1895, está com serviço. O 62 autorizado TAP. E uma palavra mais frequência livre. Pago o fiasco, prossiga. Para informar o término de rebote. Gente, boa, América. Bom dia. Luz de Interlagos, reporte na rotatória quando visual com campo. Bom 739, passou o sistema da área de travada e campo aberto. Bom 739, pode na aproximação, aguarda a autorização para pouso. Aguarda. E... O Charlie Juliette November, eu estou o visual que está regressando para falar essa porta. Gente, está iniciando a regressa do farol, Charlie Juliette November. Gente, você me escuta aguardando transferência. Gente. Bolo 739, ponto autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 109, ajuste 10, nomeia, cheque trem. Baixa de travada, livre pouso na 10, bolo 739. 094, os relacionamentos, chama para táxi. Gol 739, solo 02, direita, posto, solo 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, obrigado. Solo, comandou, muito bom dia, o gol do 739, lembrando. Gol 739, autorizando o táxi, Alfa, reportando o Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol do 739. Passando o carro direto novembro na escuta da torre. Abre. Controle agora no 208. 94 tá com 158 a bordo, 330 alterna natal. Prezado táxi. Contando grande parte, Indy, ponto de estrada fixo no 0, chama a torre quando pronto, em 118, decimal 95, quer negar 1-0 no meio, gol 1-0-94. 4-18-95, e aí chegou no 0-94. Tá, 3191. 3191, na guarda, na posição da frente. Autorizado ingresso, decolagem de 1-0, vento no 40 graus, 1-2-9. Ingresso decola 90, gol 1-0-9-4. 4-6-1-9-1, podendo ter equipe de escola, pode passar pelo 2-7-2 esquerdo, está autorizado 1-0-5, chama a tarde. Thank you. 2, desça para 2 mil pés, ajuste 1097, é autorizada final ILS e reporte estabilidade. Para 2 mil pés, 1097, é autorizado o ILS de X-Ray, chamada estabilidade.

qual altitude? Eu vou precisar copiar. Tem que contar com o radar perdido, reporte através do seu curso, a linha de acionamento. Aqui na linha 200, destinada 2010, a gente vai ver a transferência autorizada com a ILS, reporte estabilizado. Bruno Lima aqui, Lulu, bom dia. Está em contato radar agora 59 milhas do oeste de Salvador. Foi na proa de mar e reporte de unidade descida. Cruzado, Tato. Autorizado, chama daqui. Autorizado. 3191, chame o centro de sítio na frequência 133, decimal 2. 402, bom dia, senhor identificação, vou em proa de TAP, desça sem instruções para 3 mil pés, vou ajuste no 0. Aqui no Zulu, desça para o nível 0, se puder. Fica à direita aí, de modo espera da pista 10, chama a torre quando pronto em 1195, QNH 1016. Do 4082, informo que negar agora no 096. Chame a 200, chame a torre em 1895. Oi, Salvador, bom dia, chame a 200. Chame a 200, bom dia. Vento 150 graus, 129, check 3, pouso autorizado. Pode chamar 0 no meio. Autorizado no 0, 0 no meio. Papatongo, Charles, Juliette, novembro, reporte na vertical do farol de Itapuã. Azul 4082, desça para 2010, autorizado a sinal ILS, repasse estabilizado. Azul 2799, alinha e mantém, pistola zero. Patrão. Time 6200, solo 28, direita solo 121, decimal 11. Direita 21, 1, estranhado. 28. Zero, zero, autorizado Alfa, Juliette, Inverso, Pate 1, posição 1, 1. Juliette, 1, 1. Xenemia 200, ainda não escuto. Por gentileza, 1, 2, 3, 4. W198, vectoring for space and left heading 040, the limit localizer. Left 040, localizer, 319. W198, here, that's 2006, and 81016. That's 2000, 2719, decolou agora 30, controle 20, decimal 8. 208, obrigado. Check no prossiga. 6, Juliette, quebec, no devido a tráfego. Mantenha no 1510, aguarde para atenção. Controle 2719 da Azul, bom dia. 719, contato radar, só para nível 360, voe Leda. 360, Leda. Aperta o Lima, quilo Zulu. Condições de voar na proa 360. Zulu, tem condições de voar na proa 360? O Zulu vai ser autorizado, mantém então o nível 050, tem condições de voar na proa então 010 ou 020? Country 198, to localize the course on the right heading 070, report established. 070, report established, 319. 10, primeira curva à esquerda, detalhe por Cajão Aracaju, transponder 5535, controle 908. Saindo do nível 050, limite ao localizador. Controle após o Oceania 140. Correto, chama a puxa no 02. Gostaremos. Ele é só para autorizar a ascensão, reporte atingindo o nível 05, Quebec Hill. 3082, chame a torre em 1985. Batango Lima, Kilo Zulu, desça para 4.000 pés, no ajuste no 016. 4.000? Pelo controle 120.8 e o transponde ao 5561, o gol no 556. Ok, autorizado para o galeão 360, depois da 1.0, primeira curva à direita da saída da EL, Leda, transição Irume, a ferrovia 857, boa, gol, controle 1208, pode o 5561, gol no 556. Correto, nível 360, portão 07, chame pronto, gol no 556. Ok, tomada pronta, 556. Batango Lima, Kilo Zulu, para o localizador, direita pro 050, repasse estabilizado, autorizado até 3.000 pés. Informe que o controle acabou de entrar em contato aqui com a torre e solicitou para que passe essa mensagem para você. Em questão que o senhor vai ser notificado com infração de tráfego aéreo devido ao senhor estar na altitude mínima permitida para voo em áreas habilitadas. Ah, torre, o que aconteceu é o seguinte, ele recebeu que estava sem pés. O problema é do transporte, eu não estava sem pés. Pô, eu acho, sei lá, um pouco... de, talvez até inexperiência, porque isso acontece diversas vezes. O problema é eu vou a baixa altura, se desse para conversar com ele, porque eu não tava sem pés. Não, o senhor chame agora o controle em 120.8 e o senhor explica seus ouvidos, só repassando a informação. Eles acabaram de ligar para cá e pediram para eu informar isso ao senhor, e eu estou só repassando a informação. Tá, gente. Batango Charlie Juliette November, o controle. Forte no através do farol da barra, confirma a altitude? Firme? Aguarde, vai dormir. Por favor, que não estamos recebendo o modo Charlie Juliette November. QNH 106 no meio, reporte no... através do farol da barra. Juliette November, é, no time você está acionado no 016 ou no 013? Gente, o Charlie Juliette November QNH agora é 1016. Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, chama a torre Salvador 1-98-89-95. 295, grata, amigo, bom dia. Charlie Juliano November, apenas confirmando, mantendo 600 pés, efetue o voo sobre o mal. Charlie Juliette November. Confirmando, efetue o voo sobre o mar, mantendo menos de 1000 pés, 600 pés informado, mantenha o sobrevoo no mal. Charlie Juliette November. Sul 2719, chame o centro, Recife, em 133, decimal 25, alterne 133, decimal 95. Defesa 25, 35, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1864, passando no 70. Chegou no 864, acione da educação, prossiga na chegada Mari, desça via chegada para 2000 pés, o QNH no 0 no 6. 2000 no 0 no 6, autorize SNAP, devido a formações à frente. Afirmativo, gol no 864. Muito obrigado. Control departure, good morning, go 1556, upon pass 1.2, we got a flight level 360, dial departure. Go 1556, radar contact, 1 flight level 360, dial departure. 360, climb go 556. Request present position, go 1556, flight direct to dial. Oh, be there, please. Clear to fly direct, dial intersection, go 1556. Initially dial, thanks. 1556.